internos me pegam e enxergo bastantes erros, apenas em mim atos inatos, perversos, contrários, cruel, lado de natureza ruim, inquilino do peito humano, infame, profano, hostil e insano, segue ruminando sem freio até quando, mentes quadradas e punhos sangrando, menospreza, despreza o quanto se estressa, o que não se expressa, só valor que interessa, mas nada se preza, o que passa, é tempo esgotado e aumenta minha pressa, sem destino ou sentido, qualidade passado, respeito ferido, já não dão ouvido, se agridem, se chocam mesmo sem motivo, objetivo do jogo fudido, raciocínio perdido, os atos sublimes jogados no lixo, somos podre ou misto, do mal bem promíscuo, pagamos o karma por esse ofício, por tão pouco por nada, se vai ao extremo, pois já nos transformo, desde pequeno se mata, se morre, o papel por vender, poluem a ar e o oxigênio, pequeno fazendo seu sonho, ao despertar se encontrar no medonho, percebendo que o coração não funciona, mas frio que esteja já não impressiona, pois está longe a capacidade de ser moderno, desprovido de orgulho, simples e sigelo, e encara fatos de forma espontânea e levando a sério, pois está longe a capacidade de ser moderno, desprovido de orgulho, simples e sigelo, e encara fatos de forma espontânea e levando a sério, está longe.